Morte. O que existe depois? Fonte. Revista Jesus está chegando, a revista ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Número 31. Ano 1994. Em 27 de outubro de 1994, o irmão Paiva realizava em seu gabinete, em São Paulo, importantíssima reunião do Centro Espiritual Universalista. Nela, muitos irmãos da humanidade de cima que fazem parte da Revolução Mundial dos Espíritos manifestaram-se, enviando informações do mundo da verdade. Nesta oportunidade, trazemos mensagem da irmã Ivone do Amaral Pereira, a respeito da desencarnação e chegada ao plano espiritual. Passemos então a palavra à autora. Falaremos nesta ocasião, como contribuição a todos, um pouco sobre a desencarnação, para conscientizar os seres humanos do fato natural pelo qual todos nós passamos diversas vezes. De muitas maneiras chega a, entre aspas, morte ao regaço das gentes, por vezes sorrateira, por vezes frontalmente, com violência. Na verdade, muito poucos se encontram preparados para o que se dá no momento do desenlace e para os fatos que se sucedem. A primeira sensação do moribundo quando alcança o fim da vida corpórea é um grande torpor, algo que poderá ser comparado com uma forte carga aos que estão passando pelo desenlace. Mesmo nos casos de morte violenta por acidente, em geral a primeira sensação é a do torpor. Desse estágio em diante, tudo dependerá muito da vivência de cada um nos anos de peregrinação na Terra. Os espíritos menos presos aos hábitos materialistas, cuja consciência está mais preparada para as sensações do corpo perispirítico, serão capazes de recobrar-se logo do torpor e começarão a enxergar um túnel, todo circundado de luzes, que os conduzirá durante algum tempo pelas lembranças da própria vida, como se fora um tribunal de contas a relembrar cada aspecto da existência. Esse mecanismo divino não oprime o espírito, pelo contrário, é como as boas-vindas do plano superior ao recém-chegado, mas ao mesmo tempo é a porta aberta para que a criatura encontre seu destino no mundo multidimensional à sua frente. Cada qual, revendo seus atos, formula sua própria sentença, solicitando o encaminhamento, não raro, a tratamento hospitalar espiritual, porque hoje é de tal grandeza a diversidade de males que atingem o perispírito na Terra, em virtude dos maus hábitos sociais, que a grande maioria não está apta a começar qualquer jornada espiritual sem antes passar por um processo de regeneração fluídica. A sensação inicial de passagem ao mundo da verdade é melhor, mais agradável e confortável para os que se esforçam no estudo e na vivência da doutrina do Cristo e entendem-na no seu sentido transcendente. O que difere para cada um, a despeito da sensação boa do contato com a luz da vida espiritual, é o grau de segurança que cada espírito experimenta quando ingressa no plano invisível. Para o ignorante espiritual há muitos sustos e decepções. Suas teses e conhecimentos materiais, adquiridos na experiência terrena, são desfeitos num piscar de olhos e a alma sente-se nua quando não está aparelhada pelo sentido de suas boas obras. Para os que agiram friamente na terra, sem se compadecer dos miseráveis, sem ajudar o próximo a encontrar as claridades de Deus, para esses o desenlace os conduz a um campo deserto, frio e seco, de uma aridez estruturada pelas suas próprias concepções da morte. Para os que se aferram aos gozos mundanos, a lembrança do corpo os prende aos túmulos, e ali, seus espíritos permanecem por longo período até que se decidam a tomar outros rumos e viver novas realidades. Portanto, não são mentirosas as narrativas de aparições espirituais em cemitérios. Mas o que o vulgo chama de fantasmas são silhuetas perispirituais de almas pouco evoluídas que requisitam nossas orações. Os que, a despeito de suas falhas, cumprem bem suas missões no campo terreno, servindo e edificando, esses sentem-se à vontade e, após o necessário tempo de reflexão, encontram logo seus entes mais afins, seus verdadeiros familiares e são integrados no seio de comunidades interessadas no trabalho e no aprendizado enriquecedores. Não vamos nos deter aos muitos casos tristes dos que demandam as piores regiões umbralinas, porque é do nosso interesse hoje apenas resenhar alguns aspectos gerais do desenlace. Tudo se resume no exercício do livre-arbítrio. Centenas de universidades do mundo espiritual estão se preparando, e também os seus alunos, para a inauguração do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. Ele será importante campo de nossos estudos e experimentos no que tange a nossa missão alquímica de fazer da Terra um orbe de regeneração. Agradecemos a oportunidade e bradamos com todos os legionários de Deus: Viva Jesus! Ivone do Amaral Pereira. O Parlamundi foi inaugurado em 25 de dezembro de 1994, em Brasília, Distrito Federal.